dos meus sentimentos. Que eu mandava, comandava, desmandava no meu próprio coração. Vivia me arriscando, julgava estar sempre atento. E de mim mesmo decidia e tirava as minhas próprias conclusões. Paguei pra ver, eu pus meu coração à beira de um abismo. Parece que perdi a noção do perigo ao me posicionar na frente da batalha. Paguei pra ver, quando meu coração se viu no precipício. Decepcionado ao ver o prejuízo por se precipitar fazendo a escolha errada. Se Deus tomar a frente da tua vida, tudo vai dar certo. Se Deus tomar a frente da tua vida, não tem prejuízo. Se Deus tomar a frente da tua vida, vai ser só sucesso. Não dê um passo e não tome decisões se ele não for contigo. Um dia eu pensei que fosse dono dos meus sentimentos. Que eu mandava, comandava, desmandava no meu próprio coração. Vivia me arriscando e julgava estar sempre atento. E de mim mesmo decidia e tirava as minhas próprias conclusões. Paguei pra ver, eu pus meu coração à beira de um abismo. Parece que perdi a noção do perigo ao me posicionar na frente da batalha. Paguei pra ver, quando meu coração se viu no precipício. Decepcionado ao ver o prejuízo por se precipitar fazendo a escolha errada. Na tua vida tudo vai dar certo. Se Deus tomar a frente da tua vida, não tem prejuízo, não. Se Deus tomar a frente da tua vida, vai ser só sucesso. Não dê um passo e não tome decisões se ele não for contigo. Se Deus tomar a frente da tua vida, tudo vai dar certo. Tomar a frente da tua vida, não tem prejuízo. Se Deus tomar a frente da tua vida, vai ser só sucesso. Não dê um passo e não tome decisões se ele não for contigo. Não dê um passo e não tome decisões se ele não for contigo. Não dê um passo e não tome decisões se ele não for contigo.